noite que não seca, um amigo que não deixa a gente desistir. Você é paz em meio à guerra, um conselho na hora certa. Minha sorte é você exigir. Irmão, cê sabe que meu coração é seu. E olha só você e eu. Cê foi melhor do que eu pedi. Quem te mandou foi Deus, irmão. E quando cê me abraça forte, eu posso ser melhor de mim. Se eu me perco, você é meu norte. Vai ser nós dois até o fim. Vai ser nós dois até o fim. Roberto Carlos. O coração tem razões, né, que a própria razão desconhece. Detalhes tão pequenos de nós dois. Mas aí a gente volta a dizer, ele tem razões que a própria razão desconhece. Sempre Roberto. repartir, nem vou pedir que fique aqui. Vou me portar com toda classe. Não vou te pedir que volte atrás, que pare um pouco, pense mais. Nem te impedir que chame um táxi. Eu até já esqueci a cor dos seus olhos castanhos, que tem 1,60m e que se demora no banho. Esqueci que o seu sapato é do tamanho 36 e que adora fazer sexo 30 vezes por mês. Esqueci que me acorda com o café da manhã, dos seus braços me apertando, se dizendo minha fã. Esqueci de te dizer que esse pranto nos meus olhos é que meu time perdeu e por isso então eu choro. Eu choro, eu choro, eu choro, eu choro. Não vou precisar do seu carinho, eu me viro bem sozinho. Mas antes de ir embora, faz comigo aquele amor que acride, tranque a noite lá de fora. Amanhã você decide. Eu até já esqueci a cor dos seus olhos castanhos, que tem 1,60m e que se demora no banho. Esqueci que o seu sapato é do tamanho 36 e que adora fazer sexo 30 vezes por mês. Esqueci que me acorda com o café da manhã, dos seus braços me apertando, se dizendo minha fã. Esqueci de te dizer que esse pranto nos meus olhos é que o meu time perdeu e por isso então eu choro. Notícias. Confira a previsão do tempo completa para todo o país. A terça-feira começa com tempo firme em parte do Brasil. Mas como é comum no verão, as instabilidades podem ganhar mais força ao longo do dia. O calor, somado à umidade, favorece a ocorrência de precipitações e a sensação de clima abafado. Vale lembrar que essa é a última semana do verão. No dia 20 de março começa o outono. Vamos agora aos detalhes do clima em todo o Brasil com a repórter Andressa Persan. Começo falando sobre o centro-oeste brasileiro. Os meteorologistas apontam a presença de instabilidades em todas as capitais da região. Mesmo assim, o calor deve ser predominante em boa parte das cidades, como em Cuiabá, que registra máxima de 32 graus, e em Campo Grande, que alcança a casa dos 30. Já a Goiânia deve ficar com a temperatura em torno dos 27 graus. E os termômetros em Brasília não devem passar dos 24, com mínima prevista de 18. E quanto ao norte do país, o que a população pode esperar para esta terça-feira? As capitais da região norte também serão marcadas por instabilidades. A única capital que permanece com tempo firme é Boa Vista, que registra máxima de 33 graus com grande volume de nuvens no céu. Manaus, Palmas e Porto Velho registram máxima de 29 graus. Macapá e Belém oscilam entre 23 e 28 graus. Já Rio Branco deve ficar em torno dos 30. E sobre o Nordeste brasileiro, alguma novidade para esta semana? A princípio, o clima deve ser bem semelhante ao observado nos últimos dias. O dia será ensolarado em Aracaju, que marca os 31 graus, e em São Luís e Salvador, que apontam os 28. As demais capitais da região podem apresentar instabilidades a qualquer momento, mas mesmo assim, o calor segue intenso. Teresina, por exemplo, registra máxima de 31 graus. Fortaleza, Natal e Recife ficam em torno dos 28, enquanto João Pessoa e Maceió apontam os 29 graus com precipitações. Por fim, conta pra gente como deve ficar o clima no sul e no sudeste brasileiro. Começando pelo sudeste brasileiro, a previsão é de chuva apenas em Belo Horizonte, que registra mínima de 18 e máxima de 27 graus. As demais capitais terão tempo firme, apesar do grande volume de nuvens. Rio de Janeiro e Vitória registram máxima de 28 graus, enquanto São Paulo vai além e alcança os 29. E para finalizar, vamos ao sul do país. Em Porto Alegre, os termômetros devem registrar máxima de 32 graus com instabilidades a qualquer momento. Também é alta a possibilidade de chuva em Florianópolis, que alcança a casa dos 28 graus. E essa será a mesma temperatura registrada em Curitiba, que terá tempo firme nesta terça-feira com sol entre nuvens. Você acompanhou mais uma edição do Brasil Notícias. Rádio Record 77.1. A sua nova FM. Momento Saúde. Joy Suplementos. Já sei, você está ouvindo a gente agora, não dormiu bem à noite. Aliás, essa é mais uma noite que você não consegue dormir bem. E acha até que isso é normal. Ah, é coisa da idade. A gente vai chegando a uma certa idade, não consegue dormir direito. Só que a coisa vai só piorando, né, Guilherme? Exatamente. Quando você não dorme bem, o seu dia não é legal. Você acaba perdendo foco, a energia, fica mais estressado, mais ansioso. Tudo começa numa noite de sono. Perde a concentração. Perfeitamente. E o magnésio, ele é o mineral da vida, com mais de 300 reações no nosso corpo. Uma delas é ajudar a gente a dormir melhor. Ele relaxa a mente, te coloca em estado presente. Você consegue dormir melhor, aquele sono reparador e profundo. E quem dorme bem, Léo, acorda bem! Duas cápsulas de magnésio quelato da Joy por dia. Guilherme, para receber em casa, qual é a condição que você oferece hoje para quem está na audiência agora? Vamos lá, então. Quem quer voltar a dormir bem e ter qualidade de vida, eu trouxe uma promoção especial, trouxe dois presentes e também facilidade de pagamento. Ligação grátis e frete grátis para todo o Brasil. Mas olha, esse combo aqui eu tenho para 50 pessoas, então já anota o 0800 e ligue agora. 0800-591-4567. 0800-591-4567. Os 50 primeiros que ligarem, eu garanto 60% de desconto. E além disso tudo, mais dois presentes. Um, 4 meses do nosso suplemento cálcio para sua saúde óssea. E também o nosso termogênico seca a barriga para você ficar sequinho. É isso aí. Além disso tudo, Léo, primeiro pagamento é só daqui 45 dias no carnezinho. Ô, oh, facilidade boa. 0800-591-4567. Pede magnésio. Nós vamos entregar na sua casa, onde você estiver. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Você está na Record FM ZYS124, canal 146, Rádio Record 77.1, a sua nova FM. Estamos apresentando Um Novo Tempo, com seu amigo Maurício Amaral. Record FM. A música que você gosta, tocamos aqui. Agora são 17 horas e 5 minutos. Boa tarde, Maurício. Aqui é a Clarice Vital de Itaquera. Quando puder, toca pra mim, Assim com a Minha Humanidade, com... Ai, meu, esqueci o nome do cantor. Vocês sabem aí. Sounds I hear in my mind all of these It breaks my heart, and it breaks my heart, when it breaks my heart. Sou um homem da terra, eu não penso em guerra, defendo os animais. Eu preservo a natureza, pois tenho clareza no bem que ela me faz. Vivo com simplicidade, não tenho luxo e nem vaidade. Aqui no meu ranchinho, de tudo tenho um pouquinho. Não dependo da cidade. Que pedaço de chão, lugar abençoado. Água cristalina, riacho pra pescar e um céu estrelado. Que pedaço de chão, lugar abençoado. Água cristalina, riacho pra pescar e um céu estrelado. Da vaquinha tiro leite, faço queijo e deixo coalhar. Cultivo a minha roça, preservo a carroça, a horta e o pomar. O entardecer aqui no mato, o cantar dos pássaros me faz relaxar. Eu acordo bem cedinho, tomo meu cafezinho, espero o galo cantar. Que pedaço de chão, cristalina, riacho pra pescar e um céu estrelado. Que pedaço de chão, lugar abençoado. Água cristalina, riacho pra pescar e um céu estrelado. Que pedaço de chão, lugar abençoado. Água cristalina, riacho pra pescar e um céu estrelado. Que pedaço de chão, lugar abençoado. Água cristalina, riacho pra pescar e um céu estrelado. Água cristalina, riacho pra pescar e um céu estrelado. São 17 horas e 15 minutos. Para você que aprecia uma boa música, Memória Record. As lindas músicas que marcaram época e nos deixaram saudades. Em 1960, a música vivia uma fase de grandes transformações com estilos que marcaram gerações no Brasil e no mundo. Na MPB, um dos sucessos foi o Barquinho, interpretado por Maísa, canção que ajudou a consolidar a bossa nova com a sua sonoridade leve e sofisticada. No cenário internacional, It's Now or Never, com Elvis Presley, dominou as paradas e reforçou o fenômeno mundial do pop na época. Já na música sertaneja, o destaque foi a dupla Tonico e Tinoco com seu álbum Recordação Sertaneja, uma moda de viola que se tornou referência do sertanejo brasileiro. Então, vamos ouvir o Barquinho com Maísa, It's Now or Never com Elvis Presley e Lar Feliz com Tonico e Tinoco. Boa tarde. Dia de luxo,

It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Deseja pena que Deus abençoe meu lar que se acha em festa, o nascimento de quem veio enriquecer minha casa modesta. Bem sei que o nosso dever é crescer, casar e multiplicar. Eis a razão porque agora encontrei mais prazer em viver e amar. Ao sentir a maior emoção que eu tive, quis sorrir, mas confesso que não me contive. Hoje eu vivo a cantar esses versos que eu fiz em homenagem à imagem de alguém que nasceu pra me fazer feliz. Que Deus abençoe meu lar que se acha em festa, com o nascimento de quem veio enriquecer minha casa modesta. Bem sei que o nosso dever é crescer, casar e multiplicar. Eis a razão porque agora encontrei mais prazer em viver. Rádio Record 77.1. A sua nova FM. Tarde, vem a saudade, eu me lembro de você, dos teus olhos, do teu jeito, fico triste com saudade de você. Sempre quando chega a noite, fico sozinho, deixo os meus sonhos voar. Eles seguem a sua procura, na noite escura com você fico a sonhar. Te vejo nos meus pensamentos, te sinto na brisa do ar, te encontro na minha lembrança, te perco no meu despertar.

pai. Mudou de endereço, né, pai? Só queria um tempinho pra gente. Essa tela não mata a saudade da gente. Desculpa cancelar a nossa pescaria e todas as mensagens que eu só respondia. Pai, tô na correria. Cê precisava ver como é que tá o moleque. Seu truque da moeda ele não esquece. Ô, saudade, o tempo passa num piscar de olhos. Quanto mais eu penso no Senhor, eu choro. Hoje eu só queria te abraçar. Ô, saudade, do almoço em família, missa de domingo. Das nossas conversas, o Senhor sorrindo. Hoje a saudade apertou demais. Eu te amo, meu Pai. Como é que cê vai? Mudou de endereço, né, pai? Só queria um tempinho pra gente. Essa tela não mata a saudade da gente. É, pai, é diferente. Desculpa cancelar a nossa pescaria e todas as mensagens que eu só respondia. Pai, na correria. Cê precisava ver como é que tá o moleque. Seu truque da moeda ele não esquece. Ô, saudade, o tempo passa num piscar de olhos. Quanto mais eu penso no Senhor eu choro. Hoje eu só queria te abraçar. Saudade do almoço em família, missa de domingo. Das nossas conversas, o Senhor sorrindo. Hoje a saudade apertou demais. Ô, saudade, o tempo passa num piscar de olhos. Quanto mais eu penso no Senhor, eu choro. Hoje eu só queria te abraçar. Ô, saudade, do almoço em família, missa de domingo. Das nossas conversas, o Senhor sorrindo. Hoje a saudade apertou demais. Eu te amo, meu Pai. Meu velho, como é que cê vai? Mudou de endereço, né? Rádio Record 77.1. A sua nova FM. Momento Saúde. Joy Suplementos. Para um pouquinho, você que está aqui na Record, recado é com você mesmo que acorda todos os dias com aquele cansaço, estresse, ansiedade, dificuldade de concentração. Esses são alguns dos sintomas da deficiência de magnésio no nosso organismo, não é mesmo, Guilherme? Perfeitamente, Léo. Tem gente que acorda mais cansado do que quando foi dormir. Vive cansado e acaba culpando a rotina. Normaliza esse cansado. Ah, é porque eu trabalho muito. Não, não, não. Não podemos normalizar cansaço e também as dores. Cansaço extremo, fadiga muscular, câimbras e até mesmo falta de sono, sono ruim, isso tudo é sinal que o seu organismo está te dando que você pode estar com baixo índice de magnésio no seu corpo. E é por isso que nós temos a suplementação, o magnésio quelato da Joy. Duas cápsulas diárias, você equaliza os níveis de magnésio no seu corpo, volta a dormir bem e volta a ter disposição. Aquele cansaço que eu comentei, vai embora. Você acorda com mais disposição, consegue produzir mais dopamina, que é o nosso neurotransmissor responsável por nos manter motivado e interessado. A serotonina também. E aí sim, você tem mais disposição, energia, foco e concentração. E outra coisa, Léo, as funções cognitivas. Tem gente perdendo a memória, não lembra nem o que almoçou ontem. Olha aí. Isso aí também é magnésio. E é por isso que a suplementação está aí, para ajudar a gente e voltar a ter qualidade de vida, Léo. Muito bem. Responde aqui para a Sônia, ela é da Vila Maria, em São Paulo, ouvinte da rádio, e ela quer saber se o magnésio ajuda a controlar os níveis de colesterol, meu amigo. Olha, muito boa pergunta da Sônia, nossa ouvinte. O magnésio é excelente. Ele não substitui a medicação. É muito importante que você tenha que continuar com a sua medicação. Sim. Mas ele é um aliado, é um suplemento. Ele ajuda a elevar os níveis de colesterol bom, que é o HDL, e reduzir o colesterol ruim, que é o LDL, além de normalizar os níveis de triglicerídeos. Olha que importante para quem tem colesterol ruim, suplementar com magnésio quelato da Joy. Queremos que você tenha acesso ao mineral da vida, ao nosso magnésio. Como é que faz para receber um kit em casa, Guilherme? Não tem na farmácia. Na farmácia tem um monte aí, ó, mas o mais vendido e o mais completo é o quelato da Joy, que é direto com o laboratório. É por isso que eu trago para você uma promoção especial, dois presentes e facilidade de pagamento. Ligação grátis e frete grátis para todo o Brasil. Mas isso tudo para 50 pessoas que ligarem. As 50 primeiros que ligarem, 0800-591-4567, 0800-591-4567. Eu garanto 60% de desconto, mais o nosso suplemento cálcio, 4 meses de tratamento cálcio e mais o termogênico seca a barriga. E o primeiro pagamento, Léo, só para daqui 45 dias. Liga agora, 0800-591-4567. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Rádio Record 67,1. Pense agora na sua família. Una sua fé com a nossa nesse momento de oração. É o seu tudo agora, suas lágrimas, tudo aqui perante esta cruz. 2025, um estádio não foi suficiente. 2026, dois estádios. Pacaembu, Neoquímica Arena. Quatro concentrações acontecendo simultaneamente. 3 de abril, Sexta-feira da Paixão, às 10 horas e 17 horas. Diante da cruz, abençoe sua família em um momento que ficará marcado na história. Prepare-se. Record FM. A música que você gosta. Tocamos aqui. Aqui é a Delma do Jardim Aurélio. Toca a música do Newton César. Estarei por todo o tempo a te esperar, tá bom? Um abraço. Feliz para todos os ouvintes da Record, tá bom? Um abraço para todos aí, tá bom? Aceitar a um outro, e eu sei que não te quer. Desse amor que eu te dei, ainda tenho mais pra dar. Estarei por todo tempo a te esperar. Sei que ele não te ama como eu, e essas lágrimas de dor, se quiseres enxugar, estarei por todo tempo a te esperar. Lágrimas

nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir, quero ouvir seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe, e deixar que amanhã junto nos encontre, e que passe a ser vida o que hoje é só sonho, e que se acabem os segredos, e que se aumente os desejos, e assim enquanto eu te 7:52. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa tarde. Universal News. Acompanhe os principais destaques da Igreja Universal. Força Jovem Universal realiza a campanha de doação de sangue em Madrid, na Espanha. Universal nos presídios promove cursos de capacitação em unidade prisional de Jardinópolis. E Arca Center conta com literaturas que incentivam o amor inteligente. A Força Jovem Universal realizou neste mês uma ação de doação de sangue em Madrid, em parceria com a Cruz Vermelha. A iniciativa reuniu 80 voluntários que se mobilizaram com o objetivo de ajudar pacientes que precisam de transfusões em hospitais da região. A campanha faz parte de um trabalho contínuo da FJU no país, com doações realizadas a cada 3 meses, em cooperação com a Cruz Vermelha, responsável pela coleta e distribuição do sangue. Além de atender a uma necessidade da sociedade, a ação também incentiva o espírito de solidariedade entre os voluntários. Dessa forma, os jovens aprendem que pequenas atitudes podem gerar grande impacto na vida de muitas pessoas. Em Jardinópolis, interior de São Paulo, o projeto social Universal nos Presídios, o UNP, promoveu uma ação social no Centro de Progressão Penitenciária da cidade, com a oferta de cursos de preparo de salgados e empreendedorismo. A unidade profissional disponibilizou o espaço para atividade, enquanto as professoras voluntárias levaram material didático utilizado nas aulas. Ao todo, 50 reeducandos participaram das capacitações, que tiveram como objetivo ampliar conhecimentos profissionais e de gestão. A iniciativa buscou contribuir para a reintegração social dos participantes, oferecendo nova perspectiva de trabalho e incentivando a transformação de vidas. E iniciar a vida a dois pode ser um grande desafio para muitas pessoas, especialmente quando faltam direcionamentos sobre como construir um relacionamento sólido e duradouro da forma correta. Pensando nisso, os professores da Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, já lançaram diversos best-sellers com orientações práticas para diferentes fases do relacionamento. Entre as obras estão Casamento Blindado e Casamento Blindado 2.0, que trazem ensinamentos para casais que estão começando a vida juntos ou que desejam fortalecer a relação. Já o livro Namoro Blindado traz conselhos para quem quer iniciar um relacionamento de forma mais consciente, conforme falou o bispo Renato Cardoso durante o programa Inteligência e Fé. Solteiro, divorciado, viúvo, né? Jovem, maduro, você deve ler o livro Namoro Blindado se você não quiser errar na sua vida amorosa. Se você ainda nem está namorando, ou se você está namorando e naquela decisão, é para casar, não é para casar, a gente está enfrentando problemas, eu não quero errar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Para adquirir os exemplares, basta acessar a loja virtual do Arca Center em arcacenter.com.br. Acompanhe outras notícias em universal.org. Universal News. Momento Saúde. Joy Suplementos. Já sei, você está ouvindo a gente agora, não dormiu bem à noite. Aliás, essa é mais uma noite que você não consegue dormir bem e acha até que isso é normal. Ah, é coisa da idade, a gente vai chegando a uma certa idade, não consegue dormir direito, só que a coisa vai só piorando, né, Guilherme? Exatamente. Quando você não dorme bem, o seu dia não é legal. Você acaba perdendo foco, a energia, fica mais estressado, mais ansioso. Tudo começa numa noite de sono. Perde a concentração. Perfeitamente. E o magnésio, ele é o mineral da vida, com mais de 300 reações no nosso corpo. Uma delas é ajudar a gente a dormir melhor. Ele relaxa a mente, te coloca em estado presente. Você consegue dormir melhor, aquele sono reparador e profundo. E quem dorme bem, Léo, acorda bem! 2 cápsulas de magnésio quelato da Joy por dia. Guilherme, para receber em casa, qual é a condição que você oferece hoje para quem está na audiência agora? Vamos lá, então. Quem quer voltar a dormir bem e ter qualidade de vida, eu trouxe uma promoção especial, trouxe 2 presentes e também facilidade de pagamento. Ligação grátis e frete grátis para todo o Brasil. Mas olha, esse combo aqui eu tenho para 50 pessoas, então já anota o 0800 e ligue agora. 0800-591-4567. 0800-591-4567. Os 50 primeiros que ligarem, eu garanto 60% de desconto. E além disso tudo, mais 2 presentes. 4 meses do nosso suplemento cálcio para sua saúde óssea. E também o nosso termogênico seca a barriga para você ficar sequinho. É isso aí. Além disso tudo, Léo, primeiro pagamento é só daqui 45 dias no carnezinho. Ô, facilidade boa. 0800-591-4567. Pede magnésio. Nós vamos entregar na sua casa onde você estiver. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. 77,1. Rádio Record. a vida. É um movimento constante entre a delicadeza e a intensidade, entre o que nos acalma e o que nos desperta. A beleza nos pequenos gestos, na simplicidade dos dias, no brilho silencioso das coisas que amamos. Nem sempre percebemos, mas cada momento tem seu ritmo, sua melodia única. Alguns dias são como notas suaves, outros vibram como um grande espetáculo de luz e cor. E no meio disso tudo, somos escultores dos nossos próprios sonhos, lapidando-os com paciência até que revelem sua verdadeira essência. Que possamos sentir a vida com plenitude, permitindo que o inesperado nos encante e que o amor, em todas as formas, seja sempre a nossa maior inspiração. De Deus repouse sobre nós, Jesus Cristo Salvador, fale nossa voz, honre ao Senhor que nossa cruz carregou, se sacrificou por nós. É o Deus dos milagres, eu sinto sua presença, eu ouço sua voz, Jesus é por nós. Agora e para sempre, livrai-me do mal, em nome do Senhor. Na escuridão, Ele é minha luz, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele é o caminho, é o pão da vida, Ele é a saída. Oito horas. Anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. Vamos tirar um momento para falar com Deus. Una sua fé com o pastor Altair Moraes. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração com essa criatura agora no cair da noite. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor venha visitar cada criatura. Essa criatura já confiou em muita gente e ela se decepcionou com essa confiança. Essa pessoa está triste porque alguém decepcionou ela. Ela colocou a força, colocou a confiança. Infelizmente foi em vão. Mas a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então, meu amigo, minha amiga, a partir de hoje confie em Deus. Coloca a tua confiança em Deus, a tua esperança em Deus, e você não será abalada. Eu te peço, meu Deus, coloca a tua mão forte e poderosa sobre essa criatura que ora conosco agora em casa, meu Deus, que ora conosco no seu trabalho, voltando de casa agora no carro, ouvindo esta oração, que o Senhor venha estar com ela aí agora, nesse momento, meu Deus, para mostrar para essa senhora, para este senhor que tem jeito, que tem saída, que nem tudo está perdido. Que o Espírito Santo te guarde, te fortaleça, te abençoe. Receba a paz que você tanto precisa. Receba a força que você tanto precisa. A força de Deus para fazer você vencer todas as batalhas. Nós te abençoamos, receba essa bênção aí agora. Seja abençoada a senhora, o senhor, a sua família. Confie em Deus, Deus é contigo. Não é em vão que você está ouvindo essa oração. Deus é com você, coloca a tua confiança nele. E nós te abençoamos em um nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. No Salmo 125 tem essa promessa, que os que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se abalam. Então, 125.1, tá certo? Olha, caso você queira estar na Igreja Universal, você pode procurar o endereço através do nosso site, universal.org. Tá bom, gente? Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Um forte abraço do pastor Altair Moraes e até a próxima oração. Acompanhe aqui na rede Aleluia a oração das 18 horas com o pastor Altair Moraes. Para que um império de trevas termine, tem que brilhar. Está no ar o programa Descarrego da Meia-Noite. Você precisa conseguir chegar aqui até esse trabalho, até esse movimento de fé. Porque chegando aqui, três coisas, três palavras. Grava isso. O mal será revelado, confrontado e arrancado. Revelado, confrontado e arrancado. Nessa ordem. Revelado, confrontado e arrancado. Por que tem que ser revelado? Porque tem tanta coisa acontecendo na sua vida, você não sabe por quê. Simplesmente não sabe por quê que acontece. Olha o teu casamento, olha a tua família, olha para a tua vida financeira, para a tua vida profissional. Olha para as coisas, acontecendo, que acontecem com você, né? Olha como sempre tudo termina na sua vida. E você fica assim, o que, que pode estar acontecendo comigo? Aí são muitos pensamentos, né? Nasci para sofrer? É karma? É cruz? É sina? Deus não gosta de mim? Ou etc e tal. Um monte de coisa. Um montão de coisa a pessoa pensa. Tem que ser revelado. Tem que ser revelado. Se tem o mal na sua vida, tem que aparecer. Está escrito que Ele é quem revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, com Ele mora a luz. Ele sabe bem, minha amiga, meu amigo, o que se passa na tua vida. Quando você chegar a Ele, você será iluminado. E qualquer coisa ruim na tua vida vai aparecer. Vai aparecer. Você não se interessa em saber se tem o mal na tua vida, na vida do teu filho, se tem o mal na tua casa, se tem o mal na tua vida sentimental. Porque tudo que acontece te deixa intrigado, te deixa com a pulga atrás da orelha, não é? Então, tem que ser revelado. Quando você chegar aqui, esse mal será revelado, confrontado e arrancado. Existem pontos de energia onde espíritos da maldade atuam de forma mais agressiva, intensa e destrutiva. Ponto de atuação: cemitérios. Espíritos que atuam na mente, causando perturbação, confusão e domínio mental. Ponto de atuação: mata. Atuam gerando brigas e destruição dos relacionamentos dentro dos lares. Ponto de atuação: encruzilhadas. Espíritos que fecham caminhos e travam a vida financeira. Ponto de atuação: cachoeiras. Rituais são realizados para desestabilizar as emoções e provocar desequilíbrio. Ponto de atuação: praia. Trabalhos para destruir relacionamentos, criar falsas promessas de amor e abertura de caminhos, enquanto, na verdade, travam a vida sentimental da pessoa. Mas há um ponto onde todos os outros pontos são quebrados. Um ponto capaz de extrair toda a maldade. O ponto de luz, para que você vença todas as lutas e se levante contra todo o mal que se levantou contra a sua vida. Porque, para que o império das trevas termine, a luz tem que brilhar. Nesta sexta-feira, a entrega do ponto de luz na corrente do descarrego da meia-noite, às 22 horas, na Catedral do Brás. Avenida Celso Garcia, 499. Tá chegando aí os testemunhos na vida de pessoas que a luz brilhou, o império das trevas terminou. A luz brilhou e o império das trevas terminou no descarrego da meia-noite. Teu nome? Maurício. A luz brilhou, Maurício? Sim, pastor, brilhou. E aqui quando eu cheguei na igreja, cheguei com a minha vida em trevas. Eu era o quê? Atingido pelo mal, na minha mente, nos meus pensamentos, com aquela não vontade de fazer coisas erradas, mas ansiedade, angústia, me dava o quê? Me causava a síndrome do pânico, me dava angústia intensa durante a noite. Eu não dormia, quando dormia acordava durante a noite com aquela síndrome do pânico propriamente dita, né? E eu passava assim, a sensação que eu tinha falta de ar, que eu estava tendo um ataque do coração, né? Então passava muito mal, procurava os médicos, e o médico fazia exames, eletro, todos os exames necessários, e falava, não, o senhor não tem nada. Foi assim que o senhor chegou aqui? Assim que eu cheguei, assim que eu cheguei. É que tá, ou seja, no terror noturno, né? E depois, seguindo a direção do homem de Deus, né? Entregando minha vida para Jesus, o que acontece? Eu me libertei, houve a luz na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que eu trabalho, né? Na época eu trabalhava 12, 13, 14 horas por dia e ficava com aquela ansiedade sempre do dia seguinte, que era por vir. E hoje não, hoje eu tenho paz na minha vida trabalho 6 horas por dia hoje, né? Dedico a minha vida a Deus e durmo como se fosse, dizer assim, um anjinho, né? A gente dorme tranquilo, em paz, me deito e durmo. E acorda no dia seguinte restaurado. Verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre, bispo. Livre. Amém. Amém. Deus te abençoe muito mais. Vai nessa fé. A luz brilhou e o império das trevas terminou no descarrego da meia-noite. Teu nome? Francialdo. A luz brilhou? A luz brilhou, bispo. A gente... outra hora eu era uma pessoa que tinha ansiedade, tinha hipertensão. Eu era uma pessoa que tinha mágoa, para mim perdoar uma pessoa era complicado. E devido a muitos problemas familiares, eu acabei tendo muito isso na minha vida. E foi assim que você chegou aqui? Assim que eu cheguei na igreja. E vem cá, a luz brilhou? A luz brilhou. A luz brilhou. Quando eu cheguei aqui, que eu entreguei a minha vida para Deus, né? De um voto de confiança a Deus, a depressão saiu, os remédios que eu tomava, eu não tomava mais. A hipertensão, que os médicos falavam que hipertensão não tem cura, eu não tenho mais isso. E graças a Deus hoje a minha vida está abençoada, eu consigo ajudar outras pessoas. Império das trevas terminou. O império das trevas terminou. Amém. Deus te abençoe muito mais. A luz brilhou e o império das trevas terminou no descarrego da meia-noite. Teu nome? Shirley. A luz brilhou aí também, dona Shirley? Brilhou, sim, senhor. Como era? Eu vivi cerca de 14 anos com a depressão, transtorno borderline e síndrome do pânico. E nisso eu tomei vários medicamentos, busquei tratamentos psiquiátricos, psicológicos, fiz terapia, todo tipo de terapia cognitiva, holística. Fui para buscar nas religiões também, cheguei a buscar o próprio Satanás, porque eu queria um pouco de alívio da minha dor. E nisso eu namorei homens, mulheres, eu cheguei a me prostituir, vender o meu corpo, fui abusada também. E nisso foi só sofrimento. Eu chegava a gastar muito, comprar muitas coisas, né? Cheguei a ter carro, cheguei até a ter uma condição financeira razoável, mas nada disso supria e chegava até a minha alma, chegava a curar a minha alma. Então eu fui buscando, buscando, até que eu encontrei a luz. E como é hoje? Hoje eu tenho o Espírito Santo, tenho a presença de Deus, hoje eu trabalho, hoje eu enfrento problemas sim, mas eu tenho equilíbrio, eu tenho paz, eu durmo à noite, eu sim, sou feliz de verdade, eu tenho a presença de Deus comigo e hoje eu posso dizer que eu sou inabalável. Olha que maravilha, tá vendo aí a diferença de quando a luz brilha, realmente o império das trevas termina. Deus abençoe. Invoco a luz divina que há de me proteger de tudo que foi mandado para destruir o meu ser. Ações ocultas que querem me amarrar serão todas reveladas e em mim não encontrarão espaço para entrar. A maldade que se levanta, força nenhuma sobre mim vai ter, pois tenho o guardião ao meu lado e de todas as trevas ele vai me defender. Sou iluminado e em meus caminhos há fluidez. Sei que a proteção é comigo e contra mim o inimigo não tem vez. Um abraço a todos. Sexta-feira a gente se encontra aqui. Para receber você no descarrego da meia-noite, nós temos o confortável Santuário de Luz, com milhares de lugares à sua disposição. EBI para suas crianças, enquanto você participa do tratamento. Dicas! Amplos estacionamentos cobertos e seguros para você deixar o seu veículo. Entrada pela rua Doutor Carlos Botelho e também o edifício garagem, com entrada pela rua João Boêmia, ao lado do templo. Mas o principal que você receberá é a extração de todas as energias ruins de seus caminhos. Avenida Celso Garcia, 499, Brás. Agora, você recebe a Record com a melhor qualidade de áudio, som estéreo e sem interferências ou ruídos. Essa modernização dá acesso à Record FM a novas plataformas digitais, adaptando-se a aparelhos mais recentes, como celulares e tablets. Rádio Record, 77,1, a sua nova FM. A partir de agora, por esta emissora, programa Em Busca do Amor. Apresentação, Camila Melo. Está no ar mais um Em Busca do Amor, um programa feito para trazer reflexão e cuidado para a sua vida amorosa. Quando um relacionamento começa, não são apenas duas histórias que se encontram. Cada pessoa traz consigo sua criação, seus costumes, seus valores e também as vozes que fizeram parte da sua vida por muitos anos. E às vezes, sem perceber, essas vozes continuam presentes nas decisões, nas opiniões e até nas pequenas discussões do dia a dia. Hoje vamos refletir sobre algo que muitos casais vivem, mas nem sempre conseguem perceber com clareza. Quando as opiniões de fora começam a ocupar espaço demais dentro de uma relação que deveria pertencer apenas a dois. Não saia daí, o programa está apenas começando. Fique agora com You Are So Beautiful, de Joe Cocker. You are so beautiful. You are so beautiful. to me. Can't you see? Everything I hope for, you're everything I need. You are so beautiful to me. You are so beautiful. Você está ouvindo Em Busca do Amor. Apresentação, Camila Mello. Oh, why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. And when the night falls on you and you don't know what to do, nothing you confess could make me love you less. I stand by you. I stand by you. Don't let nobody hurt you. Stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. And hear what you got to hide. Você acabou de ouvir I'll Stand By You, de Rod Stewart, e Como Uma Onda, de Lulu Santos. Chegou a sua nova FM. A Rádio Record agora está na faixa estendida, em 77,1 FM. Por trás da máscara que você usa diante das pessoas, ninguém sabe o que realmente se passa no seu interior. Quando as luzes se apaga também o sorriso, que você veste para esconder a dor da alma. E na hora mais escura, os piores pensamentos sufocam a sua esperança. Morrer parece ser uma única saída, mas é a dor que precisa acabar, não a sua vida. Neste momento, existem pessoas preparadas para te ouvir e te ajudar. Ligue agora para o CDA, a Central de Atendimento da Universal. 011-3573-3535 ou virtualmente através do Pastor Online. universal.org/pastoronline. 24 horas por dia, todos os dias da semana. Uma linha direta para te ajudar. Pois uma palavra pode mudar tudo. 77,1 Rádio Record. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você está na Rádio Record, a sua nova FM, 77.1. Este é o nosso prefixo, ZYS124, canal 146. Rádio Record, 77.1 FM, na faixa estendida. O novo som do Brasil, Rádio Record. Todo mundo cresce ouvindo conselhos. Desde pequenos, aprendemos com pais, familiares e pessoas próximas. Eles nos orientam, nos protegem e muitas vezes querem o nosso bem. O problema não está em ouvir. O problema começa quando a relação deixa de ser construída pelo casal e passa a depender demais das opiniões de quem está de fora. No início, isso pode parecer algo pequeno. Um comentário aqui, uma sugestão ali, uma comparação, uma crítica sutil. Mas com o tempo, essas influências podem começar a pesar nas decisões, nas conversas e até nos sentimentos. E sem perceber, o casal deixa de olhar um para o outro, para olhar para todos os lados, antes de tomar qualquer decisão. Já voltamos! Ouça agora I'll Never Love This Way Again, de Dionne Warwick. You looked inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. I know I'll never love this way again. So I keep holding on before the good is gone. If you should go away, I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. I know I'll never love this way again. Em busca do amor. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Você ouviu Honesty, de Billy Joel. Muitos relacionamentos acabam se desgastando não por falta de amor, mas pela quantidade de interferências externas. Quando cada decisão precisa da aprovação de alguém, quando cada conflito vira assunto para terceiros, a relação perde algo muito importante: a privacidade. Aos poucos começam as comparações, as críticas indiretas e até os conselhos que, mesmo bem intencionados, acabam criando dúvidas onde antes existia apenas convivência. Isso gera insegurança. Um dos dois começa a sentir que nunca é suficiente ou que sempre existe alguém julgando o relacionamento. E aquilo que deveria ser resolvido entre duas pessoas acaba ganhando plateia, opinião de mais e entendimento de menos. Voltamos já! Fique agora com Crazy, de Julio Iglesias. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? In the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy presente de Deus. Muitas vezes são eles que nos ensinam sobre amor, cuidado e proteção. Mas chega um momento na vida em que duas pessoas precisam aprender a caminhar com as próprias escolhas. Relacionamentos fortes não são aqueles que não recebem opiniões. São aqueles que sabem ouvir, mas também sabem preservar aquilo que pertence somente ao casal. Porque no fim, quem vive a rotina, quem enfrenta os desafios e quem constrói o futuro são duas pessoas, não uma multidão de vozes. Chegamos ao final de mais um Em Busca do Amor, patrocinado pela Terapia do Amor. Participe da palestra todos os domingos, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada, o estacionamento e a creche para seus filhos são gratuitos. Siga o nosso Instagram, @terapiadoamoroficial. Ou para mais informações, acesse otemplodesalomão.com. Se você precisa de ajuda agora, ligue para o SOS Relacionamento no 11-3573-3535, no 11-3573-3535. Fique agora com Primeiros Erros, de Kiko Zambianchi, Sovereign Light Café, de Kim, e Come Away With Me, de Nora Jones. Meu caminho é cada manhã, não procuro.